Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Se eu pudesse voltar ao passado, eu nunca tomaria senha da escola. Nossa, mãe de Deus. Acho que tudo começou com a senha da escola. Caralho, eu não sabia nem que existia a senha da escola. Tem gente que não sabe nem o que é senha. É puta merda. Eu não sei. Tá bom. Tu sabe até o que é casas da banha. Aqui é o Tucano e eu sou um homem cheio de arrependimentos. Olha só, que amargura. Olha o sofrimento na voz. Aqui é Vince Glotto, se eu pudesse voltar no tempo, mudaria esse apelido. O cara tinha vergonha. Ele era um jornalista famoso do Star Media. Cadê notícias? Aqui é o senhor K, e se eu pudesse voltar no tempo, eu estaria na praia empurrando a caravela de Cabral de volta para o mar. Volta, filha da puta. O cara voltou muito, volta, né, velho? Caralho, aqui, ó, Zagal, se eu pudesse, eu tava lá te ajudando. Senhoras, hoje nós vamos fazer um tema espetacular. Se nós pudéssemos, você já entendeu, né? O que a gente mudaria, rapaz, com esse poder imenso de voltar no tempo? Logo depois do e-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, Zaga, vamos para mais uma semana de e-mails. É Canelada Zona Nerdcast. Vamos. Azaghal, chegou Guardiões da Galáxia 2. Aliás, não, volume 2. Olha. E eu quero fazer um jabá-jabazístico aqui para a UCI. Ai, Azaghal. Para você ver o filme, não esquecer, não deixar de ver o filme em uma sala UCI IMAX ou uma UCI X Plus, rapaz, do UCI Cinemas. Explico. Eu acho que a IMAX, muita gente já sabe o que é, a tela gigantesca. Imersão. A imersão completa de você, o filme estar no seu campo de visão inteiro. É muito bom assistir um filme grandioso como Guardiões da Galáxia Volume 2, num IMAX. E outra coisa, no UCI, Azaghal, nos filmes em 3D, eles têm um óculos 3D maior do que o normal de mercado. Isso faz a diferença. Porque você não fica com um frame na cara, entendeu? Porque esses óculos pequenos são irritantes. Exatamente. Pra você aproveitar o IMAX, em 3D você tem que ter um óculos maior pra você ter justamente todo o campo de visão à sua frente. E eles têm isso. Além disso, as salas de UCI IMAX têm 24 canais de máxima potência alinhados e ajustados precisamente a laser pra cada sessão, Azaghal. Som espetacular, explosão na sua cara. As salas UCI X Plus também tem uma tela gigante de imersão, parede de som com projeção 3D e altíssima definição com imagens cristalinas and... Aí vem o incrível sistema de som Dolby Atmos em 360 graus. Isso é uma parada absurda. Mapeado individualmente em cada alto-falante, instalado inclusive no teto. Se o parado estiver voando por cima da cabeça, nave. Vai ouvir do teto, maluco. Outro dia eu li no Twitter de um influencer que ele tinha ido na cabine ver o filme. E depois foi numa sala com som bom. O mesmo filme, o Guardião da Galáxia. Sim. E ele falou que a diferença é absurda. É mesmo. Absurda, é, de uma sala que tem um som convencional. Mas a diferença no impacto que o filme gerou nele. Não, total. Então, muda. A experiência de ir ao cinema não é só pra tela grande. É pra tudo. É, o som é importantíssimo. É muito, muito. Esses mesmo. Filmes blockbusters, eles têm uma engenharia de som. É muito maneiro, sutilezas, cara. E detalhes que se você for assistir no seu notebook depois, na TV da sua casa, ou numa sala de cinema mais ou menos, você perde. Você vai perder tudo. Perde tudo. Muito. Não é, o filme não é só o que tá passando sendo projetado, é tudo. Né? Essa é a parada do cinema. Exato. É experiência. Exatamente. Que você não compra em outros lugares. Exatamente. Além disso, não esqueça de garantir o seu balde de pipoca irado com o personagem de Guardiões da Galáxia Volume 2 para sua coleção na compra do combo do filme. Então corre para ver o filme numa sala UCI Cinemas e siga eles nas redes sociais, links aí no post. Instagram tem sorteio de bonecos funkos do filme e algumas sessões IMAX, hein? Oh. Avisaram isso. Link no post para você saber onde ver o seu Guardiões da Galáxia Volume 2 no UCI IMAX ou no UCI X Plus, rapaz! Azaghal, hoje é dia de Nerdcast Empreendedor. Sim. Nós vamos falar de networking, que é uma parada muito, muito, muito importante para o empreendedorismo. Faz a diferença para qualquer negócio. Tem esse papo. E vamos falar também do evento Powerhouse, que vai rolar a dia 15 de maio em São Paulo. Ó. Oh. Onde vai rolar uma imersão de palestras de grandes empreendedores do Brasil. É para energizar de empreendedorismo. Exatamente. Incluindo Flávio Augusto, vai estar lá. Incluindo o Jovem Nerd Azaghal. Olha, também teremos uma palestra lá, rapaz. Mas é importante você saber que os ingressos são limitados. É uma parada bem única. É anual, pelo que eu entendi. Sim. Dia 15 de maio. Tem link no post pra você correr atrás. É, porque eles separaram um lote de ingressos especialmente. Exato. Para a galera que curte empreendedorismo e curte o Jovem Nerd. Exatamente. Então fica ligado. Ouve o Nerdcast Empreendedor, que já está na sua timeline, já foi publicado. E não perca essa oportunidade. Vai ser muito maneiro. A gente vai estar lá, a gente se encontra lá. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para 17 minutos e 20 lavadas de roupa suja. Ah, Azaghal, vamos lembrar que na NerdStore tá tendo liquidação de camisetas femininas por R$19,90. Ouviu isso? Isso é preço de camiseta? Quanto? Da NerdStore, com a qualidade NerdStore, isso que eu quero dizer. Não sei, não entendo esse negócio demais. De 21 a 30 de abril, uma super liquidação. Baby Look bata seus modelos femininos válidos na promoção. Uma promoção mega exclusiva na Nerd Store, preços de Black Friday. Atenção, não perca oportunidades aqui. Nerdstore.com.br/lavãoelas, rapaz. Tudo junto, sem acento, sem nada. Link no post pra você aproveitar. R$19,90, corre! A só na Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil. Quero agradecer os nerds do Cacete de Agulha que doam sangue toda semana. Alex Fabiani, Juliana Mota, Tomás Carvalho, Felipe Aguiar, Monalisa Santana, Karina Espíndola e Matheus Espíndola. Muito obrigado, Nerd. Temos também a galera do Scalpo Solidário, que doa cabelos. Uhum. Aline Camargo, Jainana Gomes e Emily da Silva, Eduardo Hoffman, Lucas Coelho e Douglas Chessman. Olha aí. Essa semana empatou. Homens e mulheres. É verdade. Além disso, temos os divulgadores do Nerdcast Stories. Já sabe, toda sexta-feira no canal do YouTube Jovem Nerd, os melhores momentos de 11 anos de Nerdcast. Ó. Oh. Animados para a nossa diversão. E eu quero agradecer a galera que divulga isso, passa pra frente, como o Nicolas Santos, o Gabriel Bastos, o João Fidelis, o Yuri Brito e o Thiago Tebatini. Valeu, galera. Divulgue para 5 personas. Manda o link do YouTube pro WhatsApp, pelo Telegram, pelo Facebook, pra tudo. Manda de condomínio pro grupo de família. E, cara, esse sucesso, com certeza. Você sabe que lá no prédio todo mundo viu. Eita. O do condomínio. O zelador veio falar comigo que viu a parada e aí ele falou assim, eu tava lá, eu vi o Azaghal falando com você. Riu pra caramba. Adorou, ele riu pra caramba. Agora que o síndico se foi, tá todo mundo... Ele riu porque a gente tava vendo com ele. Arte dos fãs. Temos Dissecando o Nerd por Everton Baricello. Olha aí, que maneiro. Ficou muito maneiro. Temos um Homem Sem Face feito pelo Arthur Nogueira. Animal, muito bom. E uma tatu do Ozob. O artista foi o Thiago Vilas Boas. E o que recebeu a arte... Uhum. O dono da pele é o Lucas Toggia. Caraca, boa, cara. Maneiríssimo. Que tatuagem. Ficou muito foda. Eu não sei quantas tatuagens do Ozob já existem por aí, mas é um fenômeno isso. E essa cara do Ozob, ela é muito boa pra tatu. Não é? Não fica maneiro? Fica. Muito, mano. Muito respeito. Victor Navarre, arquiteto e designer gráfico, 28 anos, Petrópolis, Rio de Janeiro. Aí, Azaghal, esteve lá em... Né? Estive recentemente. Recentemente de Petrópolis. Olá, Jovem Nerd, Azaghal. Este não é nem de longe meu primeiro. Aí você valoriza. Acredito. Sou fã de vocês de longa data e vim aqui compartilhar uma das minhas alegrias e acredito que muitos nerds vão se identificar, que é sempre aprender alguma coisa inusitada ou diferente. Outra alegria é poder repassar esse pequeno drop de informação que adquiri para o próximo. Juntando o útil ao agradável, repasso aqui para o Jovem Nerd que comentou no fim do último episódio sobre esse cheirinho de terra molhada, que por acaso tem um nome específico, Petricor. Ele gosta de aprender coisas inusitadas e ensinar. É o que ele está fazendo. Ele vai falar do cheirinho, exatamente. Esse termo foi criado em 1964 por pesquisadores australianos para um artigo na revista Nature e vem da mistura de duas palavras gregas. Petri, que significa pedra, e ichor, que significa o fluido que corre na veia dos deuses. Tudo isso? Nossa. Alguns cientistas especulam que a grande maioria das pessoas gostam desse cheiro por causa dos nossos ancestrais. Uma memória genética, entre aspas, do fato da chuva cair vir atrelado à fartura de plantas e animais mais saudáveis, o que facilitava imensamente para a nossa caça e coleta, garantindo assim a sobrevivência da espécie. Espero ter dado uma pequena informação inútil ou útil e agradeço sempre por ter a companhia de vosso maravilhoso podcast essa semana. Olha aí. Então tem essa cultura útil e inútil. Ver se sentiu o cheiro de chuva. Petricor. De... Petricor. Isso o aí. Cheiro de antibióticos sendo lançado ao ar. Mas é muito gostoso. Todo mundo gosta. Marcelo Correia Sherman, analista do Serasa. Opa! Oh, menino Sherman. Mas tá tudo bem, então. Tá tudo bem. Não precisa, a gente não precisa conversar. Às vezes você, né, a pessoa. Ô, oh, Sherman, meu caralho. Saudações, Jovem Nerd. Tu não vai... Tu vai pular? O quê? Você que mesmo... Ah, 23 anos, São Paulo. Porque como falou Serasa, já... já te consertou. Sei lá, eu não vou pular o e-mail do cara. Ele vai descobrir meu CPF e me fuder, cara. Saudações, Jovem Nerd, Azaghal, tudo bem? Terminei de ouvir o Nerdcast 564. O lado bom da vida e fiquei muito contente com o conteúdo. Que bom! Apesar de ser um Nerdcast breve, foi breve? Não sei, acho que foi normal. Ouvir o grande Briggs, o Yabu e o Átila se abrirem um pouco nesse assunto foi muito bom. Ainda mais nas últimas semanas que rolou essa brincadeira estúpida da baleia azul. Acredito que essa questão de superação e positivismo é um tema em pauta e compreender nossas frustrações e dificuldades são ferramentas essenciais para que possamos evoluir e construir nosso caráter de melhor forma. Uhum. Esse não foi meu primeiro e-mail. E nem que fosse, amigão. Parabéns. Legal. Pelo trabalho e pelo conteúdo. Olha aí. Rubens Santos, auxiliar administrativo, 20 anos, Feira de Santana, Bahia. Vocês falaram sobre o problema de pessoas se mostrarem felizes nas redes sociais e como isso impacta na vida de um espectador. No último Nerdcast que a gente falou sobre felicidade. Esse problema tem o nome... FOMO, na verdade uma sigla, F-O-M-O, Fear of Missing Out, o medo de ficar por fora, é considerado um dos grandes males da era digital, daria um ótimo episódio de Black Mirror, e um possível agravante para quem sofre de alguma psicose relacionada à ansiedade social, como depressão, porém, por si só, não caracteriza como doença ou transtorno. Assim como o próprio nome define, o FOMO é basicamente uma ansiedade causada pela frustração de que sua vida não tem o ritmo e o tom que você queria que tivesse. Aí, viu? Sendo usado como referência à rotina social de quem se segue e acompanha nas redes sociais. Lembrando que a gente falou que essa referência é falsa, né? É, mas a pessoa... O cara acha que eu queria viver que nem esse cara. É, mas... Mas ele tá vendo só os momentos felizes do cara, entendeu? Então, mas prejudica, anyway. É. E como na web todo mundo demonstra ser feliz, o espectador que se espelha em quem segue se julga infeliz ou não se satisfaz com a vida que leva. Isso gera um vício de buscas por perfis felizes na internet. Ele busca mais perfis felizes, transformando o espectador numa espécie de marionete do seu superego, aprisionando a si mesmo num ciclo de insatisfação e autodesprezo. Sinistro. Caraca, cara. Não sou especialista, mas sofro de transtorno de despersonalização / desrealização, uma doença aí caracterizada como um sintoma da depressão, mas em casos isolados como o meu, evolui para o transtorno próprio. E com o acompanhamento da minha psicóloga e meu psiquiatra, descobri a tal FOMO. O conhecimento dela ajuda o meu tratamento. Uma dica, diminua o ritmo online, ao menos que você use para trabalho. Não faça da rede social e suas timelines uma prioridade. E é mais importante, lembre-se que youtubers, bloggers, etc. são praticamente atores e que, assim como você, é uma pessoa comum que tem momentos tristes e felizes. Na verdade, a maioria são uns merdas. É verdade. Abrindo, é verdade. É, cara, mas é verdade. Mas olha, o que ele falou é muito certo. O negócio de reduzir a vida online. Eu acho assim, reduz a vida online, que não é jovem nerd. Mas O que eu tô dizendo é o seguinte. Não, porque tudo a vida online no geral, menos jovem, né? É, o que eu tô falando é, as redes sociais são uma válvula de escape fácil. É. Você ficar lendo, querendo, vendo a vida dos outros e dando refresh na timeline pra ver se tem alguma coisa nova. É muito simples, é muito fácil. Uhum. E é viciante mesmo. Uhum, você entra no Facebook e aí tá lá. Você fica lá, caraca, e fica dando scroll pra ver. E às vezes você fica frustrado porque você entra e já não tem mais nada novo. É, sim, sim. E a rede, caraca, não tem nada. Porra, que merda. O que eu faço? E, exato, e você tem um milhão de coisas pra fazer. Por exemplo, ler. Né? Exato, exatamente. Uma sugestão. Mas o que ele falou é certo, cara. As pessoas, elas ficam muito dependente dessa válvula de escape simples e fácil, né? Você fica vendo Snapchat, stories, você fica vivendo a vida pelo que os outros te mostram. Isso é uma parada bem complexa, não é simples, né? Mas uma solução eficaz e rápida é essa, realmente. Diminui a vida social online e se foca em... concentra em outras paradas. Cara, uma dica que eu dou. Se você tem a habilidade e gosta de ler, tem gente que não consegue se concentrar pra ler. Então. Uh-huh, uh-huh. Mas se você gosta, essa é uma excelente válvula de escape, muito melhor do que ficar preso em redes sociais. Sim, sim. Aliás, se você for ler no celular, alguma coisa, modo avião pra não ficar aquelas blum, blum, blum, né? Aquelas notificações te distraindo, né? O negócio é, apaga o Facebook. Você já fez isso? Eu vou apagar de novo agora. Eu vou apagar novamente. De novo. Olha aí, a Zagal já apagou várias vezes. Olha aqui, ele continua. Um PS aqui. A Zagal, uma dica especial pra você. Compre um lote daqueles Nokia clássicos indestrutíveis. Taca na parede toda vez que você fica irritado. Quando você perceber que ele não irá quebrar jamais, bater nesse alto. Boa, boa. Pergunta é essa, então. A gente vai ser overpower? Pode mudar qualquer coisa. Então, acho que a gente tem que estabelecer, né, o critério. Eu acho que a gente tem que ser nas nossas vidas. Só? Não pode mudar. Na nossa existência. É porque assim... Não, eu acho que cada bloco pode ser... Tá escalando? Primeiro, você só pode voltar à sua vida. Mas... No segundo, você pode voltar até onde você quiser. Eu acho que quando você é limitado, você é melhor. Então, isso. Então, vou começar limitado, então, vamos ver. Porque se depender do Fred, já não teria Nerdcast. Nenhum de nós teria nascido. Não, nós teríamos nascido, mas em países desenvolvidos. Tá bom, então vamos nos limitar aqui. Uma coisa mais volta ao futuro. Que a nossa existência. Só a nossa vida aqui. Não, só a nossa vida. Peraí. Não, calma. É que de volta para o futuro, a gente volta fisicamente e encontra com o nosso eu. Você quer isso? Tem isso também. Olha só, pode ter duas linhas. Pode ser de volta pro futuro, que você volta e encontra com o seu eu, e aí você pode dar conselhos pra ele ou pra quem estiver em volta dele, tentar mudar o passado. Ou você pode voltar no estilo efeito borboleta. Ah, só na consciência. E aí você volta no por exemplo... Você já sabe o que vai acontecer, então você muda as suas atitudes. O Jack volta no pequeno Fernando Russell. Aquela criancinha nariguda, ingênua. Sei, por exemplo, eu não viraria a cadeira do Azaghal naqueles primeiros dias de aula. Mas jamais seríamos amigos, como é que você... Não, eu ia esperar você sair e eu ia tacar a cadeira na sua cabeça, que seria muito mais eficaz. Porque quando eu virei a sua cadeira, eu só tava pensando em marcar território, entendeu? Mas esse gordinho não vai levantar aí. É, talvez vocês não fossem amigos depois dessa, mas... Você ia ficar o quê? Você ia ficar em pé? Você ia ficar em pé do meu lado a aula inteira esperando levantar? Não, não. Eu sentava em outra cadeira e ficava esperando. Já tinha perdido. Você ia perder meu respeito. E ainda me atacar pelas costas. Você, o jovem Fernando Russo... Você não iria existir, cara, depois dessa cadeirada. Eu não ia existir. Já passei por coisa muito pior que isso. Tucano tem um histórico de construir amizades a partir de uma briga ou um conflito. Não é verdade? Como eu conheci o Tucano, eu escrevi uma matéria pro Jovem Nerd, lá nos primórdios do Jovem Nerd, que era sobre... Era versus alguma coisa. Aí surgiu a parada do Tiamat lá e tal. Aí alguém falou... Aí o Tucano começou a cagar regra. Não, mas não é o Tiamat, é Tacrises, Deus do Dragonlance e tal. Tu lembra disso, cara? Não, caralho, agora que tu falou eu lembrei, mas eu não lembrava. Não sabia nem que tinha sido tu que tinha escrito isso aí. Pois é. Aí começou a brigar comigo nos comentários, cara. Caraca, velho, não acredito. Hoje em dia, o cara me convida pra fazer comida na casa dele e gravar a cozinha dele. Eu sou um cara muito belicoso, né? É um cara, né? Polêmico. Ele quer causar. Que isso? Sempre quis. Mas então, tudo bem, o que vocês mudariam? Uma coisa que eu mudaria, se eu pudesse, eu voltaria no tempo. O teu cabelo na sexta série, eu acho que tu mudaria. Amigo, se eu pudesse, eu seria careca a vida inteira. Outro dia eu tava falando, agora tem um remédio, tem um tratamento que cura calvície, não sei o que lá. Eu perguntei, não tem um que faz cair o que sobrou? Veja, mas se você fosse careca na sexta série, aí sim o apelido Shimu ia pegar. Nada que eu já tinha careca na sexta série. ia ficar muito igual o Shimu. Se eu pudesse mudar, eu faria. Eu não teria parado de fazer esporte. Olha! Né? Ah, isso é uma boa. Mas nunca é tarde pra recomeçar. Agora já foi tudo pro caralho. Agora acaba! Agora, too late, 32 anos. Que isso, cara? Já era. Que é, meu amigo? Essa ladeira não tem mais freio. 32 anos, olha isso. Agora parei de fazer exercício com 10 anos de idade. Ah, tá, entendi. Entendeu? Não, teve uma época que tu pedalava. Aí fui atropelado. O universo falou pra mim que já não adiantava mais. Tava todo fitness, todo garotão. Agora vai emagrecer. Pedalava até o leme, voltava o cacete. Foi atravessar a rua, o frescão me explodiu. Você não atravessaria aquela rua no frescão? Claro que atravessaria. Essa história é foda. Porque não mata, torna mais forte. Exato, e veio um sujeito desse achando que uma cadeirada ia me... Constituição de anão, né? Caraca. Esse acidente é um problema pra mim. Por quê? Porque ele me fez acreditar que eu sou imortal. Olha aí. Eu realmente acho que eu tenho uma dificuldade de morrer. É, exatamente, é um problema. Mas a gente... Que esporte tu praticava com 10 anos? Eu fazia judô, natação e vôlei. Triatleta. Caraca, olha aí. Eu também fiz o meu judô lá na época. Todo mundo fez um judô, né? Na nossa época, na década de 70, década de 80... 80, pô. Na década de 80... Era o esporte, né? Tava na moda. Judô. Depois virou jiu-jitsu, sei lá. Mano. Era judô ou karatê, né? Isso. Não, mas judô... Nessa época a gente achava que karatê e judô era arte marcial. Como assim, cara? Tinha as lutas e tal, e tinha as artes marciais. Que assim, era a parada do colégio, o nego falava, não, eles fazem, não é com o karatê, os caras do filme fazem artes marciais. Que era a parada assim, tipo, mais foda do mundo, é que ninguém sabia o que era, né? Então, quando eu era pequeno, eu discutia com meus amigos quem era mais foda do Kung Fu. Bruce Lee ou Shaolin. Shaolin. Que eu achava que era outro cara, tá ligado? Shaolin, cara. Então, eu achava que Shaolin não eram os monges Shaolin. Eu achava que Shaolin era um cara. Tinha o Bruce Lee e tinha o Shaolin. E os dois eram os melhores do Kung Fu, entendeu? E tinha o Bruce Lee. E o Bruce Lee. Eu não tenho arrependimentos na minha vida. Que mentiroso. Não. Olha só, eu fiz o melhor que eu pude dentro das minhas limitações. Eu poderia. Então agora você não tem limitação, cara. Tu pode voltar no tu tempo. Tu pode voltar pra aquele Fred da faculdade e falar, essa menina não presta. Não perca seu tempo com ela. Olha olha só, mesmo as pessoas merdas que passaram na nossa vida serviram pra alguma coisa, pra gente dar valor às pessoas boas. Se a gente não tivesse conhecido pessoas merdas, a gente não ia dar valor à amizade que a gente tem, às pessoas boas que nós encontramos na vida. Tá entendendo por que eu não tenho arrependimentos? Por isso. Ai, caraca, pode... virou o Nerdcast de filosofia, fudeu, né? Caralho. Autoajuda. Não, eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Ah, tá bom, então tá. Ah, se eu pudesse voltar, eu ia tentar... Tá bom, ok. Eu tentaria sair do país. Fred, eu sei das suas histórias e eu sei de quanto caralho. Olha que tem coisa aí que... Olha que tem coisa aí, ó. Se eu tivesse indo em frente a uma máquina do tempo, pudesse se aconselhar, falar... Você tá na porta da máquina do tempo, você pode entrar pra mudar alguma coisa na sua vida. Aí você fala assim, esse papinho de não tenho nada pra mudar, não me arrependi de nada. Eu ia falar, pense direito. E se você for pra tal momento mudar isso aqui, hein? Que tal? Olha lá. É, mas eu tô falando, eu fiz as pazes com o meu passado. Eu fiz as pazes com o meu passado, caralho. Olha o nível. Parece que eu tô assistindo aquele A Cabana de novo. Não, cara, eu faria isso. Eu tentaria sair do país aos 18 anos de idade. Tive uma oportunidade, não aproveitei. Olha. O tempo passou, beleza. Agora eu não sei como é que ia ser minha vida. Se ia ser melhor, se ia ser pior. Quando eu tinha lá meus 18, 19 anos, eu tive a oportunidade de sair do Brasil. Olha. Porque é porque minha família toda é da Espanha, né? Uhum. Então eu tenho parentes que moram lá e tal, então eu poderia ter ido pra lá, né? Eu tenho passaporte, desculpa, né? Passaporte europeu. Babaca. E não fui. Aí por um tempo eu me arrependi de não ter ido. Mas hoje eu não me arrependo. Hoje eu acho que teria sido. Talvez fosse bom, mas. Você talvez não fosse. Primo, é isso? Hã? Você ia morar com teus primos? Não, eu ia morar na Espanha. Não ia morar com meus primos. É que você falou, eu tenho família lá. Ah, mas isso coisa... pode ser um processo morar na casa de outra pessoa. Ele não só tinha família, como ele tinha apartamento lá. Então, aí você pensou em. Mas ele tinha que estudar lá. Tinha, e ele chegava no Rio de Janeiro, quando voltava de férias, e ficava rotando que no prédio dele o interfone tinha câmera. Eu sempre fui babaca, né, cara? Era um... E você não mudaria isso? Jamais! Esse foi meu grande diferencial a vida inteira. Ai, ai. Mas aí eu teria mudado, mas hoje ficaria no Brasil porque coisas boas aconteceram. Tá vendo? Você também fez as pazes com o seu passado. Não que eu queira ficar no Brasil, hoje em dia, mas... Mas então, naquela época, essa decisão ia mudar muitos ramos da vida que eu tive. Mas talvez... Mas isso é foda, porque eu tô decidindo algo baseado... A gente não no sabe. Que, no que, sei lá, o que aconteceria na Espanha, né? É, não, mas a gente eu não podia pode. Me tornar um puta toureiro. Ou tu seria o Paco Ragales. Seria, não. Seria o novo Campus Party Boy. É. Paco Ragales. Ah, você só poderia mudar, realmente, se você idealizasse um outro futuro que fosse o mais perfeito possível também, né? Você pensa dessa forma. Agora, por outro lado também, um futuro perfeito ou um passado perfeito também, é algo que... Será que é tão interessante assim, cara? Não, será que você ia aprender tanta coisa? Será que você ia ser a pessoa que você é se você tivesse tudo sem nenhum obstáculo? É verdade mesmo, fudeu, virou autoajuda mesmo, fudeu. É filosofia. Não, mas olha só, vocês estão pensando em mudanças drásticas que mudam a vida inteira. Mas é claro, vai mudar o quê? Você quer mudar o quê? A cor do carro? Não, mas às vezes você pode mudar uma parada que você tem vergonha. Tipo, por exemplo, teve uma festinha de adolescente lá, de um amigo que a Agatha já estava, ela, né, a gente já se conhecia e ela estava querendo me conhecer melhor. Ela estava querendo conhecer melhor, olha só. É, ela disse, ela contou essa história, que ela foi arrumada nessa festa com o propósito de, sabe? Uhum. E aí eu acabei sim. Naquele negócio de adolescente, não sabia disso e aí eu fiquei com outra garota lá na festa. Só que... Ih, rapaz. Jovem pegador. Você não sabia? Não sabia que a Agatha tava afim de mim, não sabia. Conhecia então, assim, uma pessoa do círculo de amigos, mas eu não sabia. Apresentou-se uma oportunidade lá na festinha. Só que olha só que situação merda. Não é nem por isso que tudo deu certo, né? Depois a gente tá até hoje. Mas olha só, era uma festa adolescente com pais e tias e avós, sabe qual é? E é tipo assim, a festa de 14 anos. Merda, e aí no canto, e aí tipo assim, quando adolescente, eu não sei, eu acho que é isso. Adolescente, sabe quando não desgruda? Fica naquela pegação meia hora, a festa inteira? Uhum. Sim, lógico. Fazer valer. Exato. E aí, tipo assim, eu fiquei nisso a festa inteira, no, na frente das vovós, das mamães, das titias. Tipo, por que, sabe? Não... Você tem vergonha disso? Eu cara. Eu falei, porra, por que? Eu iria falar assim, cara, não faz isso não, cara. Não faz isso? Não vai, te agregar, não vai te agregar em nada isso. Essa cueca. Lógico que vai. Você saiu feliz, cara. Caralho. Não, essa na cueca. Época, eu saí feliz, e, com drops, e com drops no moletom. Essa cueca vai te arranhar muito na volta pra casa. Não faz isso, garoto. Não, porra, eu, na época, eu tava feliz. Mas depois, cara, caralho, ficou todo mundo... Ah, tu ficou infeliz depois? Você, não fiquei você infeliz. Se sentiu julgado? Claro! Todo mundo ficou olhando pra mim lá. Todo mundo queria fazer mais nada. As vovós e titias. Você foi o centro dessa TV. Todos mortos já, foda-se. Todo mundo ficou olhando. Que merda. A gente tava assim, nossa, que garota, que absurdo. Ó, na verdade, você não fez nada de errado. Quem tá errado é quem convidou os velhos. Exatamente. Caraca. Não, mas você tem uma idade, não tinha que ter adulto nessa festa. Mas era uma festa tipo de 14 anos, assim, não tinha... Porra, e qual é o problema? É a época que é aquela mistura, maluco. Você ainda é meio criança, você ainda é, você é adolescente. Tudo bem, mas, jovem nerd, não se vergonhe disso. Agora eu tô aqui. Leandro Karnal aqui, Leandro Karnal. Vamos lá, vamos lá. Vergonhe disso, rapaz. É, não, mas... Não, o que eu tô tentando entender não, é o seguinte, o Jovem Nerd, o que ele queria, na verdade, é ser puro e só da Senhora Jovem Nerd. Não, não. Você não queria ter ficado com mais ninguém, não. A não ser a Senhora Jovem Nerd. Não, não precisa disso. Eu só tô falando virgão daquele... Eu fiquei... De repente, isso fez com que a Senhora Jovem Nerd ficasse com mais vontade de ficar com você. É, é isso que eu ia falar. Entendeu? Nesse horário não pode. Ela olhou e falou, que animal. Esse é homem brabo que mesmo. Que ridículo. Na frente da família... Nossa! Olha só. Talvez se ela não tivesse visto, não tivesse despertado nada, entendeu? Uhum. É, tá bom. Ela pode ter olhado e falado, esse cabelinho nunca me enganou, isso é um selvagem. Paquito selvagem. Talvez se você não tivesse sido essa besta numa festa infantil, é. Você nunca teria mandado sua foto de toalha... Ah, não começa. Olha a Senhora Jovem Nerd. Ah, não começa. E se você pudesse tirar essa foto da minha mão, Jovem Nerd, você faria isso? Isso é uma coisa que eu certamente faria. Tem tantas cópias dessa foto nesse mundão de Deus. Até em cofre de banco da Suíça tem. Eu vou falar apenas uma palavra para definir iCloud. Não. Isso aí é... Não, essa foto... Eu imagino que essa foto, ela tem de cópia digital. Tem muitas. Seja quantidade de terabytes de HD. Às vezes eu encontro ela nos lugares perdidos, assim. Olha que foto. Que absurdo, que perigo. Eu guardo dentro de livros. Tem várias cópias dentro de livros. E o pior é que eu dei uma porrada de livro, deve ter um monte de foto do Jovem Nerd pelos sebos do Brasil. Ai. Jovem Nerd, Paquito Selvagem. Isso é uma coisa que realmente eu voltaria. Mas vocês voltariam em que momento? Porque a história dessa foto é, o Jovem Nerd adolescente acabou de tomar banho, tava com a toalha enrolada na cintura, uh-huh. Sem camisa. Magrinho. Cabeludo, Paquito. Aí ele falou, tira uma foto minha, semi-nu, que eu vou mandar pra Agatha. Que vergonha, que não, vergonha. Não. Tira uma foto minha, semi-nu, que eu vou revelar. Exatamente. Aquele moço da Kodak com gostos estranhos e desvios de caráter vai guardar umas cópias pra ele. É, inclusive eu acho... eu vou mandar pra Agatha. É isso. Inclusive, eu acho que a foto está em posse do Azaghal, o menor dos seus problemas. É. Por quê? Porque o cara da Kodak deve ter um pôster seu. caraca, faz muito tempo. Mas é, realmente, que ideia. Mas por que você mandou essa foto por carta? Como é que foi? Foi um envelope? Lembro, mandei. Sei lá, no cartão, alguma coisa assim. Era moda, não era isso, mandar uma cartinha. No cartão, escrito assim, você pode ter isso. Isso tudo pode ser seu, né? Eu não lembro o contexto, eu tenho que contar pra Agatha. E olha só, eu vou levantar uma outra pergunta aqui, que talvez seja até mais pujante. Como diabos essa foto foi entregue ao Azaghal? Não, ele tirou a foto da foto. É, uma cópia. Ele viu lá na casa da Agatha. Um dia, folheando. Não, mas eu tenho a cópia física. Você pegou a foto? Claro. O filho da puta! Essa foto é da Agatha. Era, agora ela é do mundo. Não é. Eu já tô imaginando essa foto. Olha, você me deu uma ideia crowdfunding agora, inacreditável. Não começa. Vou fazer um crowdfunding nessa porra. Se atingir a meta, vai ter todo mundo com cartão postal do Jovem Nerd. Não começa. Vou botar uma meta alta. Não, não vou facilitar. Vai se fuder. Caraca, o cara vai comercializar a minha imagem. Olha isso. Você é uma puta paga, sua imagem tá em tudo que é lugar. Quanto que você acha que seria assim, o suficiente pra atingir a meta? Tem que ser um valor alto. Mas alto quanto, cara? Alto 200, quanto? 200 mil. Puta que pariu, vai se fuder. 200 mil? 200 mil, isso daí vai conseguindo, porra, não amanhã, não. Bota mais alta, porra. Porra, quantos downloads tem o Nerdcast? Primeiro final de semana, uns 800, 600, 800 mil, depende do tema. Mas imagina, cada cara que ouvir essa porra desse Nerdcast dá um real. Não, nunca vai... Essa conta nunca fecha, nunca é isso. Mas olha, a gente pode fazer os prêmios, amigo. A gente pode fazer os prêmios, que é... Eu diria que ia ter nego dando 10 reais. Eu vou dizer o seguinte, eu mesmo, só pelo caos, emborcava uns 50 reais nesse projeto. Se fuder. A gente pode fazer foto 3x4, um real. Se o cara quiser uma foto maior de 10x15, aí já é uns 5 pau. Você vai imprimir pra mandar pras pessoas? Sim! Se fuder, porra. E a gente pode fazer aquela versão adesiva pra botar no MacBook. Pra botar na geladeira. É versão imã, versão chaveiro recortado, sabe? Ah, não, vai se ferrar. Eu tô aqui já separando um tucunaré aqui pra doação, hein? É, com essa grana dá pra fazer uma campanha de marketing. Botar em avião, aquilo save ferry, sabe? Tipo, a parada na caixa d'água. Dá pra fazer bloco de notas com a foto do Jovem Nerd marca d'água? Sabe qual é? Anotar seus recados do dia a dia, post-it. Caderno pra escola, caderno. Pra molecada levar. Caralho, colírio, né? Tipo colírio da Capricho. Isso aí. Ai, ai, tá bom. Conjuntivite da Capricho, né? Ajuda a capa da Equilibra, velho. Olha só. Vem cá, e o action figure do Jovem Nerd? Dá pra fazer, dá pra modelar. Aí é o cara que vai dar uma grana forte, aí tem que dar dinheiro. Ó, eu vou dizer que antes de tais opções e possibilidades, eu vou aumentar meu investimento para 100 reais. A gente pode fazer umas montagens, tipo botar o Jovem Nerd Paquito Selvagem junto do Negão da Piroca. Paquito Selvagem. Que isso? Negão da Piroca é o mal do século, né, cara? Você recebe lá uma parada no seu grupo, fala, ó, isso aqui é importante, leia, porque vai ter um jogo. Mas, lá, tal mas dia. Mas otário que é nessa, né, Fred? Também. Não, cara, não. Eu nunca recebi, cara. Mas se você botar uma mensagem de WhatsApp, veja o Jovem Nerd Paquito, e a pessoa clica e ia da cintura pra baixo, é o Negão da Piroca. Ia ser foda. Também nunca recebi. Ah, mas peraí, calma. Eu vou acabar com essa coisa. Não, mano. Outra coisa que eu interviria no meu passado, eu obrigaria o Azaghal, o pequeno Azaghal, a terminar o curso de inglês. Curso de inglês. É isso mesmo, cara, realmente. Eu forçaria ele a fazer outras línguas. Outras línguas. Pelo menos um espanhol bem decente. Mas agora com essas viagens todas, você tá até que tá indo. Tô indo, eu saí da Jamaica e agora eu sou tipo um, sei lá, um costarriquenho. Um costarriquenho, um porto-riquenho falando inglês. Essa é foda mesmo, é porque quando você cursa de inglês, ele te dá aquela base, né, pra você conhecer os básicos dos verbos e tal. E eu tive a oportunidade, e eu fui babaca. Falei, não quero mais fazer curso de inglês. Eu tive isso também. Eu fugi do inglês, né? Eu fazia, quando eu morava em Santos, eu fazia inglês, cursinho, e fazia na escola. Na escola era muito fraco. É, como sempre, né? Minha semana era assim, segunda-feira, catecismo. Quem diria? Não deu muito certo. O Fred é muito escroto. Ah, Fred, vai se fuder. O Fred mandou um negócio da piroca. Vai se fuder, caralho. Nunca apaga essa merda. Aí, se descer pra nuvem, sincroniza com todo o seu negócio. Descer pra nuvem. Vai aparecer na Apple TV, hein? Apple TV, hein? Para, eu fazia, segunda-feira era catecismo, terça-feira e quinta-feira inglês, e quarta e sexta natação. E aí eu não tinha tempo pra brincar, né? Porque de noite era pra fazer lição de casa, essas paradas. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou parar com tudo. Tive que ficar só no catecismo. Aí larguei o inglês. Quando eu mudei pro Rio, eu entrei no inglês da escola, só que era muito mais avançado do que o inglês que eu tinha aqui. Aí o que, que eu fiz? Falei, eu não vou fazer essa porra de inglês, não, que eu vou ter que estudar pra caralho. Eu vou fazer francês. Muito mais fácil. É, aí fui fazer francês. Você fez francês? Nós dois fizemos francês. A gente arranha. Por incrível que pareça. Caralho, what? Eu vou pra Bélgica e tiro uma onda, mano. Fala aí. Que escrevo desde Rio aujourd'hui? Ih, caraca! Je ne parle pas français. GP Aléo Toilette. GP Boadelo. É. Exatamente. GP Roque. Alecuda professeur. E aí eu fugi do inglês, cara. E até hoje eu não sei falar inglês. Não, tu... Meu inglês é horrível. Eu falo very thank you. Very thank you. Olha só. Ah, mas gente, inglês tá aí o dia inteiro, cara. A gente tá em contato com inglês sempre. Corrupção também, e aí? O que quer dizer isso, Olha, cara? É só você... Faxineiro de hospital vira médico? Se o cara não estudar... Essa lógica é realmente... Cara. Medicina tá aí. Medicina tá aí. Fazer um disclaimer aqui, que um faxineiro de hospital estudar, ele pode sim virar médico. Sim, mas o que eu estou querendo dizer é por osmose. Sim, sim. Não vai por osmose, né, porra? Ai, ai. Eu ainda fico no Duolingo tentando, mas eu não consigo, cara. Eu gostaria de ter terminado meu curso de japonês. Ok, isso daí... Caralho, isso seria fantástico. O de japonês e o de alemão. O de alemão eu fui... O japonês e o alemão. Você vê que o Fred é um cara fácil. Eu tô pela facilidade. Eu vim ao mundo pela simplicidade da coisa. O japonês eu fui bem, mas o alemão eu fui mais longe. Eu gostaria você de ter sabe, Fred, dois. Você sabe quem também falava alemão, né? Que? Bom, uma boa parte da Europa fala ainda. Porra. Mas vamos lá, eu vou dar corda. Quem falava alemão? Vamos ver. Não, cara, Adolf Hitler. Os nazistas. Nossa. Porra, mas... Caraca, foi... Que isso, Dudu? Que gratuito. Não, é uma coisa que tudo acaba no nazismo. Ah, sim. Todo discussão termina assim. Pois é, olha só, Fred, bem lembrado. Eu estudei alemão quando era... Fui alfabetizado em português e alemão. Olha, aí eu que sou babaca. E caralho, mas isso é uma verdade. O que eu posso fazer? E aí eu perdi, cara. Perdi você perde, alemão. Você não usa, perde. Saí fora da escola, que falava alemão, e aí nunca mais. É uma pena. Não, é merda, voltaria para estudar o alemão. E não perdê-lo, porque é triste você perder uma língua, né? Você sabia falar. É uma bosta. É como você perder XP, né, cara? Perder língua. Você perdeu uma língua, tu para de falar, né, inclusive. Muita gente para de foder, inclusive. Caralho! Não necessariamente, né? Mas você perde pelo menos um terço da sua capacidade sexual. Porque, né? Dependendo da idade, metade, né? 50%. É, dependendo da idade, metade. Porra, dependendo da idade, 100%, né, cara? Não, você não entendeu. Você não entendeu. São três itens. São três. Sim, tá. É, na idade, então, realmente, dependendo da idade, 50%. Verdade. Por isso que velho não toma café quente, né? Quê? Queima a língua e queima as pontas do dedo. O Jovem Nerd não conseguiu entender ainda. Não, deixa quieto. Você vai ficar velho, Jovem Nerd. Daqui aos 35 anos você vai entender a piada. Daqui aos 35 anos, depois de você tomar uma xícara de café quente, você vai estar sentado na cadeirinha da poltrona, aí você vai queimar, aí vai parar, vai olhar pra cima e fazer... Aí a Agatha vai perguntar, o que foi, Alexandre? Não, nada não. queimei a língua e o dedo. Aí ela vira pro lado, né? Ela vai falar, vira pro lado e dorme, então tá bom. Se eu pudesse voltar no tempo, eu, como eu falei na abertura do programa aí, no começo, eu trocaria esse apelido Vince Gloto, cara. Na verdade, eu não botaria nenhum apelido, porque a parada foi o seguinte, a gente chegou lá pra gravar na casa do Azaghal, lá na... Né, mas grava sobre o Google, né? O Nerdcast sobre o Google, e eu acho que foi do Bernard Cornel. É isso, foi tipo aí, Nerdcast 6, 8. Foi muito no começo, né? 13. Nessa época 13. Eu não era chamado ainda. Começou. É verdade, né? Até eu já não fui chamado pra Nerdcast. Olha só, o Nerdcast dia 17 de maio de

para assinar os valetes, porque os fãs não têm nada a ver com isso. Com você, é rancor pro resto da vida, cara. Eu nunca vou perdoar história, isso. Olha história, só. Isso é história. Me traz cerveja maravilhosa. Tá guardado, incluindo no bebê. Caraca. Os reis eram Jovem Nerd, Azaghal, Sr. K, JP. E aí, não tinha. Os personagens tinha asas. O asas era Android, Guilherme Briggs. Olha aí, cara! Carlos Bolton. Não tem asas, não tem asas. Que eles. Quem é o As de Copas? Me fala só isso. O As de Copas? Guilherme Briggs. Então vamos ver aqui, ó. Guilherme Briggs. Eu tô na página do Nerdcast aqui, tá? No site Jovem Nerd. Guilherme Briggs. Adoro o Guilherme Briggs. Ó, um beijo pra você, cara. No coração. Guilherme Briggs tem participação em duas páginas aqui. Cada página tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 Nerdcasts, né? Então, 10. 10 Nerdcasts. Ó, ele participou de 14. Tá? Agora eu vou botar aqui, participante. Tucano. Tucano. Deixa eu ver. 21 páginas vezes 10. 210. 210 noites mal dormidas pra ser o Valete. Ó, Valete de Copas. Eu digo mesmo em relação. Eu digo mesmo. Dudu é Valete também. Dudu também é Valete. Eu sou Valete, né? Revolta dos Valetes, isso aí. Ah. E o pior de tudo, que Valete é Jack, né? Por isso que ele é um Jota. Que é isso? Pô, puta homenagem. Foi. Eu acho isso muito ódio no coração. Jamais mudaria isso. Porra, que tu é rei, não é mordomo, né? Exatamente. Tô cagando com essas porra. Tá cagando. Eu tô bem, eu acho que não tem que mudar nada, não. Acho que o dia de estar tá bom, porra. Eu já fiz, inclusive... Esse rapazinho, você tá parecendo o filme Tarantino, Canja Aluguel, né? O cara fala, pô, eu tenho que ser o Mr. Pink, porra. Ah, não, tudo bem. Pô, tá falando porque eu sou o Mr. Black, porra. Quero ver se fosse o Mr. Pink que você falar. Não, tem isso também. O Azaghal gosta de trollar, cara. Porque ele faz, durante algum tempo, ele ficava falando assim, tu é muito parecido com o Mr. Pink. O Canja Aluguel. Toda hora falava isso. Ó, eu tenho aqui, as duas cartas aqui assinadas do Valete de Copas. Só que eu risquei o J e botei Imperador. O cara assinou o próprio baralho. Isso é porque o cara tá de bem com a parada. Ele riscou o J e escreveu Imperador. Não, eu já falei. A única coisa que eu fiquei bravo mesmo foi com a trapaça que fizeram. Eu já conversei com a menina depois disso, mas ela trapaceou com um papel carbono. Ah, é, claro. Eu achei aquilo aí o fim da picada. Foi o jeito brasileiro. Alguém conseguiu todas as assinaturas? Até hoje não. Ainda tá aí, tá funcionando ainda isso. Quer dizer, ainda tá rolando o iPad 1 ainda. Mas o iPad 1 fechado. Na época era o tablet top de linha. É. Ah, então agora seria o iPad Pro de... Não, tablet, não é phablet. Não, acho que a gente falou que ia ser um iPad. Para da Vale, essa promoção é válida para participantes do Nerdcast? Não, não. Não, porra. Não pode estar no baralho. Vem cá, olha só, uma parada que eu fiquei realmente puto. Mas virou uma lavação de roupa suja, ninguém viaja mais no tempo, né? Agora, pode falar, não terem me chamado pro primeiro Nerdcast sobre Star Wars. Olha só, como fica a mágoa anos e anos. Ô, Dudu, vamos lá. Por que que você ficou magoado com isso? Pô, cara, porque o cara sabia que eu gostava de Star Wars pra caramba e tal. Porque pô, tu gosta de Star Wars, né? É. Claro, pô. É um fã, se gosta pra caramba. Mas deixa... E o que dizer um Nerdcast sobre publicidade e que eu não fui chamado? Caralho, é muita mágoa, cara. O que dizer? Porque é o meu trabalho, velho. É a carreira que escolhi. Não, mas assim como muitos fãs, a gente não sabe direito o que você faz, cara. Essa é a verdade. A gente não sabe se você é professor de história. Ninguém sabe essa porra. Ai, cara. Te falar, velho. Eu acho que tem muita mágoa rolando hoje. Vamos todos dar as mãos, vamos conversar. Não, então falando ainda sobre Nerdcast, vamos lá. Mais um pouco. Vamos. Não, tem arrependimentos que eu tenho. Não, mas aí não é mágoa, não. Aí é meia culpa. Arrependimentos que eu tenho. Gravamos um Nerdcast também que eu achei, até hoje acho foda pra caralho, sobre Guerra do Vietnã. Eu que sugeri o tema, só que, porra, chegou na hora, Tucano, porra, passou à frente, sabia muito mais do que eu. Achava que eu sabia pra caralho, o Tucano sabia muito mais. Então, eu tava inspirado esse dia, cara. Não ter estudado mais sobre a Guerra do Vietnã. Mas esse dia eu tava inspirado mesmo, não sei o que aconteceu. Olha aí. Depois eu me redimi no Nerdcast de Primeira Guerra Mundial, estudei e tal, o Tucano não participou. Mas enfim, meu arrependimento de não ter... Voltaria no tempo, estudaria mais sobre a Guerra do Vietnã. Então, falando aí sobre... São pequenas coisas aí. Depois puxou o tapete do Tucano na Primeira Guerra. Eu? Tucano não pode participar disso. Foi ele que me vetou. Exato. Foi, fala agora. Falou, melhor o Tucano não participar disso, não. Ó, vou te falar, você toma cuidado, você toma cuidado que minha memória é boa pra caralho. A gente, eu vou te falar, o que aconteceu foi o seguinte, entrei no Skype aquele dia e eu falei três vezes, falei, Tucano vai participar, não sei o quê. Falou, Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Não, não, o Alexandre falou, ah, não, acho que ele não vem hoje não, não sei o quê e tal, então eu falei, com certeza, tô te falando aqui. Eu falei, você que, sei lá, não quis que ele participasse, sei lá. Não botava, cara, ele tá jogando pra mim. Deve ter sido com o Alexandre, o Alexandre nunca foi caraca, muito foguete, cara. Que absurdo isso. Ele me aceitou por causa do Azaghal, que forçou a barra. É isso, é a verdade, né? Essa é a verdade. Essa é a verdade. Fala, aquele teu amigo bêbado é foda, ele grita, porra, inconveniente. Chato pra esse caralho. Esse é o 3D, cara. Esse é o 3D. Eu tenho uma parada que eu preciso falar também. Caralho! Essa em relação caralho. Ao Fred. Olha, relação... agora a culpa é minha também, desculpa. Não, escuta. Eu me sinto culpado com uma parada. Eu nunca paguei um chope pro Fred. Olha só, esse é consultório de psicologia. E ele me emprestou, cara, a fita VHS dele do Matrix, que eu fiquei quase um ano com a fita. Me ajudou pra caramba. Se aquilo não teria passado na faculdade, jamais seria jornalista. Jamais seria o que eu sou hoje e nunca paguei uma parada pro Fred. Então, Fred, eu quero saber como é que eu posso me redimir aí, me arrependo desse meu zap. Olha, mas aí, gente, calma assim. Viagem no tempo não é uma parada que já é simples, né? Isso a gente resolve aqui, conversando e pagando o chope. Próxima, vocês moram na mesma cidade. É, caralho. Em bairros com fronteira. É só marcar. Marcar tá resolvido. Devolve a fita, paga um japonês pro Fred. Próxima viagem, eu vou trazer. O que você bebe aí, Fred? O que você gosta de beber? Whisky? Olha, vou trazer. Whisky. Atualmente eu tenho bebido whisky. Atualmente eu tenho bebido whisky. Mas qual a idade da criança? Não é qualquer, né? Não. Presente não se escolhe. Menor de idade não pode. É 18 pra cima, gente. É isso aí. Pela lei. Menos de 18 é crime. É, pela 18 lei. É crime. A etiqueta tem que ser pelo menos dourada. Ai, que escroto. Dudu se arrependeu de ter falado. Porra, agora. Dudu já tava passando a mão. Já tava passando a mão num passaporte. Pensando no professor. Vocês se arrependem da carreira que seguiram ou não? Não, nem um pouco. Nenhum, claro que não. Você não gostaria de ter terminado alguma faculdade? Eu prefiro não ter entrado mesmo. Eu tenho. Não, olha só, eu vou falar. Eu fiz ótimos amigos na faculdade. Na verdade, só na. Você fez faculdade que fez faculdade direito. De direito realmente não sobrou ninguém. Mas. Não sobrou ninguém. Conheci o senhor K na faculdade. O Batata não era da tua. Não, Batata eu não estudei com Batata no colégio. Não terminou a faculdade porque faltou tijolo. mas a faculdade industrial me fez conhecer essa peça rara, senhor K. Valeu todo o investimento ali. Olha, não só surcar, né, cara? Quem mais quer? Alexandre também, não foi? Não conheceu lá? É, acho que... Mas o Alexandre eu fatalmente ia conhecer em outro círculo. Que a gente conheceu não pela faculdade, mas pelo amigo em comum. Entendi. É, a gente fazia industrial, mas não estudava junto. O Azaghal tava um pouco mais na frente. Quem que era o amigo em comum? Momos. O Momos era amigo do... Era amigo em comum. Do Alexandre? Era. Isso aí. Olha só. Mas Eduardo, o que eu tô falando, o Momos fez a ligação com o Alexandre, o amigo imaginário, você, Blue Hand, foi ele que, entendeu? O Sr. K, ele veio isolado. Ele foi e não tinha ligação com ninguém. Foi encontrado assim, foi uma... Exato, foi um achado. Olha, uma turma que tinha de tudo. de tudo. Aquela turma era o zoológico, aquela porra. Era um clube dos cinco, aquela porra. Era cada um de um jeito. Mas a galera era gente então, boa. Então, peraí, pessoal. Rapidão. Eu sou um pouco responsável, então, pra vocês se encontrarem. Por quê? Porque quem apresentou o Momos pro Azaghal fui eu. Verdade. Eu achava que o cara ia ser o marginal. Porque ele estudava no Okigawa. Isso. Olha só. Era isso? Era conhecer ele do Okigawa? E quem me apresentou foi o Buda. É sinistro. Olha, como... O Buda, olha só. O Buda era da sala do Momos e ele falou, Tucano, tem um maluco que joga RPG. Eu vou te apresentar pra ele. O RPG uniu essa galera. Aí o Tucano falou assim, vou trazer um cara do Okigawa, né, pra jogar RPG. O caralho, vai trazer um marginal. Pior que isso aí era o estereótipo mesmo. Que era o estereótipo? Assim. Quando eu estudei no Okigawa, eu vi um cara ser preso dentro do colégio. Eu vi a polícia civil entrar no colégio e prender um aluno, cara. Não era estereótipo, era a realidade. E o comercial do Okigawa, a propaganda do Okigawa, na televisão, eram surfistas, vocês lembram? Falando assim, pode crer, você vai passar. Lembra disso? É mole que até agora, meu, de repente você encontra no YouTube. Não foi propaganda que me levou até o Okigawa, foi o boca a boca. Foi indicação de amigos. Inclusive, o colégio Okigawa prestou um benefício para a juventude de carioca, porque ele aceitava alunos que os outros colégios não aceitavam. Tirava a criança da rua, né? Exato. Caramba. Eu podia estar na pedra do arpoador, uma do craque. Boa mas propaganda. Não, tava na sala de aula. Boa propaganda. Esse é o publicitário do ano. Tiramos crianças da rua. Muito bom. Fora que era uma quadra da minha casa, era uma maravilha, era ótimo, cara. Eu ia sempre pra lá. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria me dedicado com mais afinco na faculdade de desenho industrial e não teria aceito a troca da matéria rendering, apresentação, como é que era? O que foi aquela matéria que aquele maluco lá deu pra gente? Aquele cara que só eu e o Dave gostavam na faculdade? Júlio Pessolani? Não, tinha outro, o Martinez. Que isso, só vocês gostavam? O Martinez era ótimo. A pessoa não gostava. Dele. É, muito. Como? Eu conheci ele um era... sujeito que odiava ele. Martinez, inclusive, deve estar ouvindo esse podcast. Muita gente não gostava de você, Martinez. Pois é. Olha só, a gente não tinha nada contra ele. Martinez. Não, eu gostava dele, porra. Eu gostava de ficar batendo papo de quadrinhos com ele direto. Então, Fred, o problema é esse. Você falou que ia se dedicar mais à faculdade. Como? Se você passava o tempo inteiro conversando com os professores sobre assuntos aleatórios ou sentado comigo na entrada da faculdade ou no Bar Lagoa? Como você ia estudar mais? Fazendo avaliações genéricas sobre pessoas que passavam, né? O Fred concluiu o curso? Meu grande lance é que eu saí da faculdade de desenho industrial sem ter feito a matéria de rendering, que é uma matéria base para o projeto de produto. Porque o professor de rendering naquele período teve um peripaque qualquer, o Martinez entrou e deu produção gráfica. A aula que eu deveria ter de rendering, eu aprendi a fazer pôsteres e cartazes. Um dos melhores profissionais de... Mas eu não trabalho com isso. Eu não estava fazendo, olha só, é como se você. A gente fez o ciclo básico. O problema certo? É a culpa da faculdade, essa que é a questão. O professor da aula que tinha que ia ter, que era rendering, não pôde dar aula, em vez de eles substituírem o cara, eles passaram outro curso. Botaram então, o Martinez. Esse professor de rendering tomou 5 tiros. É um problema, Mequinha. Ele tem um piripaque. Esse é um piripaque. Ele sobreviveu, e quem cara. Quem foi o aluno do Okigawa, né, cara? Era o Jorge Guerra, não? É, acho que sim. Ele tomou 5 tiros, sobreviveu e voltou a dar aula. Eu tive aula com ele depois dos 5 tiros. Sim, eu também. Eu também tive com aula com ele depois dos 5 tiros. Então por que você tá reclamando, caralho? Mas é que ele ficou... Porque não foi aula de rendering. Ah, você também. Ah, cara, foi aula de como sobreviver no Rio de Janeiro, cara. Cara, eu não tive aula de rendering. Eu saí da faculdade de projeto de produto, onde você tem que aprender a desenhar sem saber a porra da matéria. Você fez universidade com C? Você não aprendeu nada nessa porra? Não me venha com essa. Universidade com você, eu ia fazer esse trocadilho, mas isso é horrível, cara. Quantos currículos eu enviei e o nego falava, mas vem cá, meu filho, universidade com você, tem razão? Tem certeza? Você não é com essa? Não sei. Essa porra dessa universidade não me ensinou nada, ainda me fudeu que eu não consigo escrever universidade sem ter que pensar. Imagina quem estudava no Centro Educacional da Lagoa. Eu estudei lá. No céu tem pão? Cara, com certeza esses lugares, assim, com esses nomes bizarros, quando você mandava o currículo, devia ter gente que olhava e falava, não, isso é um semi-analfabeto, cara, desculpa. Não vou nem chamar pra entrevista. Falava, filha da puta, me escreve, ainda falava com o RH em volta, né? Aqui, filha da puta, me escreve universidade com isso C, é com pô, L. Isso é um analfabeto funcional. Univer Cidade. É. Em vez de botar universidade, em vez de você ficar pensando COS, colocava PUC, UFRJ, UERJ, aí não ia ter problema, cara. Quando tu botasse faculdade da cidade, universidade, fudeu. Aí já... Mas sabe qual foi o problema? Eu comecei a fazer, mas aí eu tive que trabalhar. Eu precisava levantar uma grana. E aí, ou eu fazia PUC, ou eu trabalhava. Os dois não davam, porque na PUC eu tinha aula de manhã, de tarde e de noite em dias variados. Uhum. Aí eu, porra, foda-se, fui pra universidade. Você precisou de aula de noite, eu podia, né? Trabalhar de universidade dia. Com seu campus era um boteco chamado Mosca. Era o campus, era o campus da universidade. Não, e a saída traseira ia direto pro Bar Lagoa, né? Você saía no Bar Lagoa. Aí assim, era o, né? Campus da elite. Era o campus da elite, olha. Cantamos muito no Bar Lagoa. Tive várias, igual, já foi dito isso no programa lá, né? Tivemos várias aulas no Bar Lagoa. Várias. A gente passava mais tempo com os professores no Bar Lagoa do que na sala de aula. Em alguns períodos isso com foi verdade mesmo. Que merda. Tem uma parada que eu devia ter feito que me pouparia um pouco. O quê? Quando eu mudei pro Rio, vocês sabem, né? Magrelo, narigudo e paulista. Cheio de atitude. E aí sofri o bullying da juventude carioca, né? Primeiro dia de aula já era tucano. Porra, tu entrou de perfil na sala de aula, caralho. Não foi o Azaghal que deu esse apelido? Foi o Azaghal, não foi? Ele disse que é. Tem outro cara que reivindica também. Ah, pau no cu desse maluco. É o Julinho. Ah, fato, fudeu, Julinho. Você comeu? Que é isso? Você comeu? Que é isso? Estou agora na máquina do tempo mesmo. Isso é uma piada muito tela, muito forte. Como assim, cara? Ah, caralho, vale explicar ou não? Uma vez a gente tava no colégio matando aula, passou a mulher da cantina, caiu um pão no chão, o Tucano pegou o pão, tirou o miolo e comeu. Aí ele virou pro Tucano e falou: você comeu? Que bicho! Entrou no mundo se cagando de rir, velho. Deixa eu falar isso. Ei. Não tem graça nenhuma, é hora do contexto. Por que tu lembra disso 20 anos depois? Porque a cara de idiota dele e a vozinha de: você comeu? Eu botei no Twitter uma vez, do nada. Eu botei entre aspas: você comeu, Loureiro, Júlio César, 1988. Cara, o Azaghal chorava de rir, velho. Cara, as paradas mais engraçadas, eu não tenho graça nenhuma. Pois só é. Acho engraçado com exato, o contexto. Exato. Mas aí eu cheguei e, porra, eu tomava pancada de tudo quanto é lado, cara. Porque é paulista, é narigudo, é novo no colégio. Só que, por muita sorte, a garota mais bonita da escola ficou apaixonada. Olha. Quem? A Marcela. É verdade isso? É verdade. Olha você, olha aí. E aí ela pediu pra uma amiga dela, a Priscila, me convidar pra festa. Isso eu tinha 12 anos. Pro prom? Te convidou pro prom? Eu tinha 12 anos. Eu fui e chegou lá, eu rateei, tá ligado? E não fiquei com ela. E ela ficou muito puta da vida. Aí era mais um bullying que eu sofria. Olha aí. Eu podia ter tido uma namoradinha, namorada a mais bonita da faculdade, da escola, uhum. Ia me aliviar o bullying, uhum. Né? Que eu ia ser admirado pelos que me faziam bullying. E, ao contrário disso, eu passei a ter o bullying dela também, porque ela ficou puta que eu não fiquei com ela. Por que tu não... Porque não queria agredir as vovós. Não queria agredir as vovós que nem você, na festinha de família. Não, 12 anos e não tinha cerveja, pô. Deixa eu fazer uma pergunta, tão protocando, que eu tô pra fazer há muitos anos, inclusive. Foi pra aliviar o bullying que você passou a torcer pro Flamengo, cara? Eu torcia pro Flamengo quando eu morava em Santos já, cara. Que isso, cara? Mas com a parada do teu lado aí, Pelé, porra, não, todo cara, Santos. Peraí. Eu não tenho a tua idade, né, Dudu? Eu fiz 40 anos ano passado, cara. Pelé é pra você 50. Que tem 62. É, 50, tô chegando aos 50 já, verdade. Ai, ai. Mas é verdade, cara. Tu gostava do Flamengo, porque é o melhor time. Tio Zico, né? Mas aí você rolou mais bullying ainda depois. Rolou. Teve a festa da Alícia. Você lembra da Alícia? Lembro. Teve a festa da Alícia e ela não me convidou porque a Marcela não falou que não era pra convidar. Ah. O Azaghal foi nessa festa? Eu era muito outsider. Não, ele não se misturava com a galera. Outsider. Eu sempre fui outsider. Eu nunca me dei bem com quase ninguém. E aí, tu lembra que tinha aquele Cristiano Mentex? Lembro. Caralho. Caralho, fazia muito bullying comigo. E eu resolvi que eu ia brigar com ele. E aí acabaram me convidando pra. A Salícia me convidou pra festa. E ia ser a meia-noite, a gente ia descer pra brigar. Ah, na festa. Na festa. É muito Vocês marcaram? Na tarde. Marcamos. Caralho, que coisa idiota. E aí só se falava isso na festa. Que meia-noite ia ter a briga do Tucano e o Mentex. Tucano versus Mentex. É, ele veio me pedir desculpa e ok. Você sabe que ele pediu desculpa porque ele arregou, né? Ele pode ter sido uma pessoa sensata. Não, visto fode. Que tu... Com 12 anos ninguém é sensato. Ninguém é sensato. Mas a Marcela ficou com um maluquinho e ficava beijando ele e me olhando. Oh, olha aí. Todo mundo falava lá, olha lá, ela beijando o cara. Isso na sua cabeça, né? Não, todo mundo falava. É verdade, ela tava com ódio de mim. A mulher achou que você rejeitou ela, enquanto na verdade você é apenas um menino tímido. Exato. É isso aí. Mas a minha pergunta é, se você pudesse ter voltado no tempo... Eu parava no bar antes e tomava uma cachaça. Com 12 anos! Mas olha só, Tucano, desde o primeiro dia que você entrou lá, o Azaghal tava lá. Sim. Você já conheceu ele lá no primeiro dia. É, da minha sala, né? Classe 62. Mas aí você que tomou a atitude de virar, cara, aquela cadeira? Que memória que o cara tem, cara, lembra da classe, cara. Não era a turma 62? Eu entrei na sala, deixei as minhas coisas na carteira. Não deixou. Aquela sabe aquela parte de baixo? Minha caneta aquela tava gavetinha, lá. Aquela gavetinha? Era a minha caneta, sei. Não era, só era uma caneta minha. Eu botei ali a caneta ali. Eu fui pro aí, colégio sem material. Saí pra beber água. Quando eu voltei, ele tava sentado lá. Minha caneta tava lá. Era a última cadeira, do fundão. Os dois eram meio rebeldes, sabe? Que queria ser do fundão. Aí eu falei assim, então, cara, eu tô sentado aí. Ele, não, quem tá sentado aqui sou eu. Aí eu falei, aqui, minha caneta, rapá. Aí cheguei, mostrei a caneta. Aí ele chegou, pegou a caneta e jogou no chão. Aí eu falei, esse gordinho quer apanhar. Aí virei a cadeira dele. Aí ele ficou ensandecido. Eu achei que ele ia jogar, como eu falei, eu ia jogar ele no chão. Ele ia ficar ali, caído, né? É um gordinho. Chorando, né? Não, saiu ensandecido, querendo me matar, velho. Ele achou que eu ia regar aqui no Mentex. Bom, mas isso vocês não mudariam de jeito nenhum, né? Não. Claro que não. Tem que se impor, né? As pessoas têm que se impor. Claro. Mas uma amizade feita na base do respeito. Forjada. Que sorte que eu tenho de não ter estudado nessa sala, maluco. Você seria sofrido. Você, jovem. Se você tivesse estudado... Não, tem um aluno que era igual a você na nossa sala. É. Nossa, não vai falar que era o Bruno Jabuti, caralho. Era o nosso Jovem Nerd, praticamente. Mas se o Jovem Nerd estudasse com a gente, era... Coitado. Ia sofrer muito bullying, né, cara? Nossa. Mas, ó, eu nunca... Aparentemente... Eu nunca fui fazer bullying, não. Eu nunca fiz bullying, não. Não, fiz. Pensando bem, agora... Fiz muito bullying, velho. Fred, recentemente, se você pudesse voltar no tempo agora, num intervalo de 10 anos, o que você faria? Intervalo de 10 anos. É. Se eu pudesse voltar no intervalo de 10 anos... 10 anos. Escala global, não tua vida, né? Não, sua vida. Ah, pô, mas já a gente não falou da vida. Não, eu quero trazer do Fred, porque o Fred tá com essa historinha que aceita tudo. Não aceita. Não. Você trabalhou numa fábrica de vidro que você virou o leprozinho do Platum, cara. Pera aí, mas 10 anos... Já passou. Como assim? Olha o carnal. Não, tô falando sério. Olha o carnal. Eu já estou aonde eu estou, vai fazer 10 anos agora em dezembro. Tá bom, 15 anos então. Tá bom, 15 anos, ok. Não, vamos lá, pra fábrica de vidro. Você acha que a fábrica de vidro ela te ajudou a ser quem você é hoje? Não, a fábrica de vidro foi um mero percalço na minha vida. Ela não foi a solução, ela foi um problema. Então, você não mudaria isso? Cara, foi o que apareceu na época. Eu gostaria de ter trabalhado em outro lugar. Tá muito iluminado. Queria que a Ruiva estivesse nesse programa. Eu tô falando, eu gostaria de ter trabalhado em outro lugar, mas eu estava desempregado e só me apareceu aquele mar de merda. O que, que eu fiz? Tibum, mergulhei nele. Era o que eu podia fazer. Agora, se você falar assim, você gostou? Não, achei uma bosta. Foram 6 ou 7 meses. Essa é a ideia de voltar no tempo. Quando você tem uma parada que você odiou, você pode ir lá consertar. É isso que é a parada. O que eu poderia ter feito é, antes de sair, ter quebrado o estoque inteiro. Isso seria uma parada legal. Que tipo de vidros eles faziam? Ah, eles faziam. É, chapa de vidro. Na verdade, fazer aqueles transparentes, não sei se tu conhece. Caralho, tem muito tipo de vidro, seu maluco. Que eles fazem. Na verdade, ele não fazia o vidro, eles beneficiavam o vidro, entendeu? A gente recebia chapa de vidro e cortava, trabalhava, dava acabamento e tal. Então, uma vez por semana chegava um caminhão com várias chapas de 2,80 por 2,24, talvez. E aí essas chapas eram recortadas, entendeu? Pra fazer vidro blindex de box, pra fazer tampo de mesa. Era só uma cortadora de vidro. Era uma beneficiadora de vidro. Beneficiadora, olha aí. Exatamente. Tingir beneficiar, tingir, não, não tinha tingimento de vidro. Tinha vidro de segurança feito na máquina de polivinil butireno, que funcionou 2 semanas e quebrou, e ninguém mais conseguiu consertar aquela merda. Uhum. Tinha também uma CNC pra cortar vidro no computador, que quando a fábrica foi comprada, disseram que era fácilzinho de resolver, tinha peça ali na esquina, nunca vi aquela merda funcionando. Enfim, era uma fábrica muito bosta, tá? Muito bosta. Se você falar, você gostaria de ter trabalhado em outro lugar naquele período? Sim, gostaria muito. Muito, mas muito. Gostaria demais de ter conseguido outro emprego. Mas, amigo, a coisa tava ruim. Eu mandava currículo, universidade com C, nego olhava e falava, olha. Analfabeto funcional. Da UFRJ. Analfabeto funcional, foda-se. Talvez se eu tivesse mudado, não sei. Pode ter sido isso que atrapalhou. Olhando pra trás, eu acho que isso pode ter influído em alguma coisa. Mas eu gostaria, sim, de ter terminado japonês. 15 anos atrás eu ainda estava no japonês. Gostaria de ter terminado japonês e gostaria de ter ido mais à frente no alemão. Isso eu gostaria de ter mudado. O que você ainda lembra do japonês? Arigato sayonara. Deixa eu ver se eu consigo falar uma frase. Dareda kono kagi desu ka? De quem é essa chave? Tá vendo, sabe? Tá vendo, sabe? É uma porra aleatória, eu não me lembro de tudo. Eu não uso, cara. Eu não uso, eu esqueço. Alemão, eu ainda falo lá no trabalho um pouco, eu ainda leio carta em alemão. Uhum. Mas japonês, porra, japonês era muito difícil. E a gente estudava japonês com livro escrito em japonês, quer dizer, era mais difícil ainda. Você, além de estar sendo alfabetizado de novo, né? Porque pra poder ler o que estava escrito no livro, você lia e falava, ok, entendi os fonemas, mas não sei o que significa. Porra, era difícil pra caralho. Mas se você tivesse estudado mais japonês, como você queria mudar, o que que você acha que... Talvez eu tivesse saído do Brasil. Olha aí, tu... Entendeu? Talvez eu tivesse saído do Brasil. Temos um padrão aí de desejos. Sim, de sair do Brasil. Eu não me arrependo de sair do Brasil por um motivo. Mas você não saiu do Brasil, cara. Você não tem como se arrepender. Você não está aqui. É verdade. Eu não me arrependo de sair do Brasil porque eu não saí. Exatamente. Não, teve uma época que eu queria ir pra Espanha. Tava me agilizando pra isso. Mas aí foi quando eu conheci a Bárbara. Ah, que bonito. Olha só. Mas a Bárbara morou na Espanha. Sim, mas não nessa época, né? Então talvez vocês tivessem estar agilizando mais ainda, né? Inclusive. É. Ela odiou morar na Espanha. Mas ela morou numa roça, né, cara? Isso, é, tem isso. Não que Santos seja muito... Só vou dar uma dica aqui, 3 horas os restaurantes estão abertos ainda. Aqui também, no shopping. Coisa que não tem em Santos. Jovem Nerd, você tá falando pouco. Falei. Aí da festinha das vovôs e parou, né? Ah, da festinha, só isso. Falei do alemão. Vocês querem podre, é isso? É. É lógico, eu quero caos. Eu escolho tumulto. Não, então, eu já contei isso, né? Acho que anos atrás. Conta e agora conta pra mudar. Conta de novo. Que eu fui meio que namorando a minha primeira namoradinha de adolescente. Não era namorada pra valer, não era namorada de adolescente, né? Que negócio. Sei. E aí a gente foi pro Réveillon na casa dela, que era. Ela tinha uma casa em Búzios ou qualquer coisa assim. Uhum. Eu terminei com ela. Ou no Réveillon. Coisa assim. Não é escroto isso? É muito escroto. Eu nunca faria isso. Puta, eu votaria. Você é um filha da puta. Você é um filha da puta. O que você fez? Terminou com a garota na noite de Réveillon na casa dela. Eu como hóspede. Na casa de veraneio. Olha que filha da puta. Da família Albuquerque Pereira, em Búzios. E aí pegou o helicóptero e foi embora. Não, eu mudaria isso completamente. Porra, que escrotidão. Mas você mudaria o quê? Essa que é a pergunta. Eu não faria isso. Você, jovem nerd do passado, tá lá na festa de Réveillon. Aí você resolveu terminar com a menina no dia do Réveillon. Foi de tarde, de manhã, de noite? Foi quando? Ah, não lembro. De noite, sei lá. De noite, nos fogos. Ah, eu tô tão feliz que passar o Réveillon. Não vai. Por quê? Tô terminando contigo. Aí a minha pergunta é, você terminaria depois do Réveillon? Ia curtir a festinha? Não, cara. Ou você já... Por quê? Terminou no Réveillon? Alguma coisa aconteceu naquele dia? Ou o relacionamento já vinha complicado? E aí você... Você seguraria e terminaria depois? Ou você já não iria? Você adolescente. Ou você foi só porque queria ir para o Réveillon em Búzios? Só pra botar foto... Família só pra botar foto no Facebook. É, você se aproveitou do amor dessa menina. Não. É, era tudo passar o final de semana em Búzios. Prestem atenção agora, ouvintes. Essa é a face de um canalha. Essa carinha bonitinha, essa barbinha... Paquito Selvagem. Paquito Selvagem, essa carinha de Paquito Selvagem, essa carinha bonitinha, essa barba no pescoço pra esconder a papada, esse cabelinho de chapeleta. Ai, que escroto, né? Esse cabelinho de chapeleta, isso é um escroto, isso é sujo, isso é sórdido. Você é a laminha da sociedade. Sabe aquela laminha que entra assim, quando você anda na rua depois de um dia de chuva, e aquela laminha, você pede chinelo, e a laminha entra pelos dedos e sai, assim, aquela gosminha, sabe? É que tem um atrito. Às vezes você vai... Às vezes você se perde, Fred. Olha só o que eu tô pensando agora. Na verdade, a primeira menina que eu fiquei... Ah, lá vem. Agora vai, hein? Em Arraial do Cabo. Ela morava em Arraial do Cabo, a gente foi pra Arraial do Cabo, e aí ela... Fiquei a primeira vez na vida. Beijei na boca. Ela morava em Arraial do Cabo. E aí, obviamente, como me apaixonei, né? Assim, é isso. Natural. É isso. É isso que eu quero na minha vida. Beijei na boca pela primeira vez, foi muito bom. E eu falei, é isso que eu quero na minha vida. E aí, tanto que agrediu depois senhoras da sociedade carioca. Porque era isso que você queria da vida. Ele realmente. Eu tava. Os hormônios, cara, eles falam, né? Olha, só queria trocar saliva. Aí. Esse era o objetivo do adolescente jovem nerd. Olha só. Trocar gosminha. Roçar mucosa. Porque eu. Olha só, todo mundo na minha escola já tinha beijado alguém. Tu era BV. E eu era o BV. E eu era zoado, por causa disso. Rolou um bullying. Porque não era bullying, era só uma zoação. Não era bullying, era uma zoação. Mas então, eu tava sendo zoado e eu falei, puta, eu tenho que dar um fim nisso. Tenho que acabar com o meu bebê. Exatamente. Tem que acabar com essa bulineta que eu estou... Aí, beleza, aí rolou lá em Arraial do Cabo, eu voltei pro Rio apaixonadaço. Mas você foi pra Arraial do Cabo pra acabar com o bullying? Não, fui pra jogar RPG, pra praia, essas porra, foi com os amigos, né? Tinha um amigo que tinha uma casa lá, do primo Simplesmente dele. Aconteceu. E aí tinha umas meninas na rua também, aí na festinha, na praça. Olha aí, que jovem nerd clássico. E tudo. Jovem nerd e Okigawa tirando crianças da rua. Jovem nerd na rua, na pracinha, no coreto, é isso? Eu tô ouvindo? Tipo, na pracinha, sentado numa dessas mesinhas de... Jogou bola de gude, soltou pipa, deu um beijinho. Tá tendo uma festinha lá na praça. Quase uma revista do Mano de Souza. Bolinha vai, bolinha vem. Eu lembro desse beijo, porque eu não sabia que... Eita, tá ficando nervoso. Eu não sabia que existia a língua. Eu não sabia. Mas, então foi muito ruim, deve ter sido muito ruim pra ela, porque eu tava totalmente... Paralisado. Não tinha Google pra você pesquisar. E hoje em dia as pessoas pesquisam no Google? Você não treina lá na laranja? Eu não sabia que... Eu achava que beijo era que nem... Na laranja. Eu achava que era que nem novela, maluco. As pessoas encostavam Lima Duarte. Os lábios. Lima Duarte. E era isso o beijo. Eu achava que o beijo era o que o Lima Duarte faz. E aí quando a gente se beijou, veio aquele pá, sabe? Aquele tipo, simbionte. Exato, o alien. Pá! Ficou a linguinha dela procurando a sua. Exato. E a sua fugindo. Não, tipo, ela bateu... Com nojinho. Não, tinha uma barreira de dentes ali. Porque... Caraca! Porque eu tava fechando. Nossa senhora, aí. Não. Era mas olha, saindo isso. Faísca, né? Saindo faísca do dente, arrastando assim. Aí eu obviamente aprendi rápido, né? Óbvio, todo mundo aprende. Aí eu falei, caralho, essa é a parada. Isso que eu quero na minha vida, exatamente. É isso que eu quero da minha vida. chegou em casa e falou: mãe, vou largar a escola, vou largar, foda-se tudo. Meu negócio agora, ó. Língua com língua. Aí eu voltei pro Rio apaixonadaço, né? Óbvio, né? Assim, a mulher da minha vida, etc. Mulher. E aí ficamos a garota, né? De, sei lá, 13 anos. Eu tinha também 13, 14 anos. Aí a gente ficou trocando cartinha de amor, essa carta pelo correio, com foto, pen com pals. Coraçãozinho. Ficou um mês nisso. Foto de corpo inteiro. Como é que eram as fotos? Já era? Não, foto normal. Toalhinha? Já era toalhinha? Não. Toalhinha veio depois. Toalhinha veio depois. Toalhinha foi só com a Ágata. Mas aí, o que aconteceu? Peraí. Rapidão. Começou com a Ágata. Isso quer dizer que teve uma continuação aí. Começou com a Ágata, foi um ato falho foda mesmo. Toalhinha foi só com a Ágata, não? Pensei que começou com a Ágata. Não falei que começou, falou foi só com a Ágata. Sei. O que acontece? Eu consegui ir, sei lá, 2 meses depois, voltar pra Arraial do Cabo com o primo do meu amigo, que era o dono da casa. Eu nem conheci o primo, não. Eu fiquei amigo do cara. Ei, brother, vamos lá, Arraial do Cabo. Você aproveitou do cara. Eu precisava ir pra Arraial do Cabo. Era uma luta pra uma linguada. Exatamente. É, aquela cueca arranhando no fim da noite, sem saber o porquê. Que é aquele saco gigante, parecia dois grapefruit entre as pernas. E aí eu fui, eu já contei essa história, eu já fui pra... Aquela dor andando assim, meio curvado pra frente. Todo aquele love, tô indo pra Arraial, cheguei em Arraial, ela não quis nem me ver. Nossa, isso é que foda. Que isso? Claro, agora que eu tive que quebrar seus dentes com a língua pra conseguir que ela ficou beijo? Fazendo cartinha de amor durante 2 meses? Quem disse que era ela? Ela mandou foto, tudo. Quem disse que era ela? Como assim, cara? Podia ser um cara te sacaneando, já pensou nisso? O cara... Na internet. Podia ser, sei lá, o Tucano que voltou no tempo. peraí. Agora que tu falou, eu voltaria no tempo pra mandar mais correntes pro Azaghal. Mandaria uma por semana. Cara, e eu tô pensando assim, aí ela foi o meu primeiro beijo, meu primeira decepção amorosa, que eu fiquei chorando o fim de semana inteiro lá na casa do cara. E... aí eu fiz a mesma coisa. Depois. É, o oprimido virou opressor. Caralho! Exatamente. E eu nunca tinha realizado isso. Nada mais opressor isso. Do que um oprimido. Que hora, que escroto, né? Você acha que ela talvez não tenha ficado tímida em te ver? Não, ela não quis me ver, maluco. Ela realmente terminou ali. E eu fui pra lá à toa, entendeu? E aí eu fiz isso depois. Caralho, que escroto, cara. E pior, você fez isso numa noite de ano novo. Você estragou um evento que essa menina vai reviver todo ano até essa, o fim. Essa garota não tem mais ano novo feliz. Claro que tem, cara. Você não, não tem. Vai lembrar. Ela você tá casada. É a laminha da sociedade, jovem nerd. Ela chora todo ano novo, o marido acha que é de felicidade pelo novo ciclo, mas é ela lembrando de você, jovem nerd. Você acabou com a vida dessa menina. Qual foi o ano novo que você destruiu? Foi de... Eu tinha o quê? 14 anos? De 90... 93, eu acho. É isso aí, 93. Porra, novo de 93. Novo de 93. 93 pra 94, é isso aí. Ano novo de 93 eu tava lá. Tava lá. Ano novo de 93 foi o último ano novo que teve lá em casa. Olha aí. Ai, jovem nerd. Ela tá... Aí, ó, tá com filha, tá feliz. Olha, o jovem nerd segue não, ela. Não, eu fui procurar. Está... Agora manda uma mensagem. Oi, sumida. Escroto. Manda uma mensagem pedir desculpa. Vamos velho. Oi, sumida é foda, hein? Ela não sei. Manda uma mensagem no Réveillon. No Réveillon. Isso. Eu queria voltar no tempo e não fazer essa merda. Realmente queria. Mas eu tô. Faz 25 anos, 24 anos. Caralho, maluco, é muito tempo. Isso é muito horrível, né? Olhar pra trás e falar, ah, aquele evento, aquela parada, lembra, isso tem 20 anos. Nossa. Exato. Como assim isso tem 20 anos, pô? Eu me lembro como se fosse semana passada. Não, tem 20 anos. Tá vendo só, crianças? Viu? Até o Jovem Nerd, essa criatura pura e fofucha, tem seus pecados, tá vendo? Agora eu quero saber o que você vai fazer pra remediar. Você não pode voltar no tempo, mas você pode mudar daqui pra frente, Jovem Nerd, e agora? Já tá superado, cara. velho. Tá, pra quem? Pra você? Pra tudo. Ah, ela superou. Tu não sabe. É uma parada de adolescente, cara. Ela tá trabalhando aonde? Na adolescência é que se molda o caráter pra vida. Esse sofrimento que você fez ela passar deve ter tornado ela uma mulher mais forte. Ou amarga, né? Quando a gente voltou dessa viagem que eu terminei com ela, ela tava ficando com outro cara. Já, ela já tinha superado. Ela se jogou na vida pra esquecer, jovem. Como é que é o negócio? Como é que é o negócio quando vocês voltaram pra... Você voltou pra, com ela? Rio? Não, tipo assim, tinha um grupo de adolescentes na casa, certo? Aí ela, depois que eu terminei, ela acabou ficando com outro cara. No Réveillon? Não, no Réveillon não. Alguns dias depois. Não, mas na viagem ainda. Na viagem ainda, exatamente. Não, mas eu tenho uma dúvida aqui. Ou então não, ela fez isso pra te ferir. Exato, ela estava se ferindo pra chamar a atenção. A minha pergunta é a seguinte, você terminou, porque se foi isso, realmente eu tenho que te dar os parabéns pelo nível de escrutidão. Você terminou com a menina, mas continuou ficando na casa dela? Então, pra você ver o nível de escrutidão. Jovem nerd, eu nunca esperei isso. E o pior que eu tô lembrando, agora, eu tô lembrando aqui que essa história, inclusive, já foi contada. Já contei. Não, mas é sempre bom lembrar do momento canalha do Jovem Nerd. Foi muito canalha, foi muito escroto. Mas aí a pergunta ainda fica, você voltaria pra mudar em que momento? Não, não terminaria eu, que isso. Você não terminaria, você teria um relacionamento merda até hoje. Não, caralho, se fosse pra terminar, não na viagem, né, porra? Então, você não responde a pergunta. Pelo menos no dia 2, né? Você terminaria depois? Depois aproveitaria a festa em Búzios ou você falaria, olha, bom ano novo, boa sorte, mas não dá mais. Eu não vou não, viajar. Não, que isso, cara. Não ia terminar. Se fosse pra terminar, ia terminar. Não, você calma, tá entendendo. Calma. Você terminaria antes de viajar e não iria viajar. Ou na volta. Talvez antes de viajar fosse... Não sei, porque aí... Não sei, cara. Aí vai perder a boca livre do ano novo em Búzios. Não é pela boca livre, ia passar o ano novo na casa do Carlos Von. Eu realmente não faria essa escrutidão. Não, mas se você vai voltar no tempo, você tem que decidir. Você não pode voltar no tempo e ficar pensando. As coisas estão acontecendo. Cara. O novo Jovem Nerd tá fazendo merda. Você tem que parar ele. Em que momento você vai parar ele? É porque antes de viajar eu não tinha vontade de terminar. Mas por que você quis terminar na hora do Réveillon? Você viu os fogos? Ele tava afim de outra menina. Olha, canalha! Já contei isso também. No ano novo é muito triste, Jovem Nerd. Aquele momento de alegria, de confraternização. Metas. Todo mundo. Todo mundo comendo lentilha, uva. Aí o pai fala: ah, esse ano eu vou ganhar mais dinheiro pra levar a gente pra Disney. Pois é, né? Aí a mãe fala: ah, eu vou ser mais tolerante com o Carlinhos, aquele maconheiro safado. Aí vira aí a filha falando que veio, eu vou ter um namorado para passar o ano novo comigo. Mas o Jovem Nerd, ela ficou satisfeita de ter terminado ou ela ficou triste? Não, ficou triste, né? Óbvio. Claro que ficou triste. Cara, ele passou o novo chorando, Jovem Nerd. Eu sei, às vezes o desejo dela de ano novo pode ser: quero que esse cara termine comigo. Não, né, cara? Era um namoro de um mês. Sério, não era uma parada tipo assim, estamos há 4 anos. Então, ela te convidou pra dentro da casa dela de Búzios. Eu sei, não tem desculpa, foi canalha. E eu mudaria, porque eu me arrependo de ter feito isso. Mas aí você não respondeu. O programa é: se a gente pudesse viajar no tempo, você teria que... Você falou, eu me arrependo disso. Mas você tem que dizer aonde você ia mudar. Essa que é a parada. Ué, você ia mudar no dia 3? Não. No dia 28? Eu ia mudar no Réveillon. Falei assim, não termina e vai até o final. Até o final do quê? Da viagem. Você ia curtir a viagem e terminar quando voltasse pro Rio de Janeiro. Não sei se eu ia querer terminar. Ele fala assim: você não. Se eu quisesse terminar, eu ia terminar no Rio, né? Depois de. De aproveitar. Não de aproveitar. Eu não ia fazer. Alex André, você vai ser julgado de qualquer forma. Então, decida-se, cara. Você veio de Volta pro Futuro, você acha que é fácil, né? A gente tem tudo no roteiro. Eu quero saber agora. Tô te desafiando. Resolva esse problema espaço-temporal. Não, então, terminaria depois, né? Porque antes eu ia falar: você tem que terminar com ela. Por quê? Eu não quero terminar com ela. Você tinha que falar com ela, não com ele. Ela tinha que terminar comigo. Caralho. É só você aparecer gordo, barbudo, cabelo de chapeleta. Ai, que merda. Oi, eu sou o Jovem Nerd daqui a 25 anos. Exatamente. Ela ia sair, terminar com o Jovem Nerd do passado, resolvido o problema. É isso aí. Bom roteiro, Gojão. Vou ver até que deu pausa, rapidinho, deixa eu tirar aqui o negócio, que já deu quase meia hora de negócio. Vou tirar o. Que é isso? Vou tirar o negócio, porque já deu quase meia hora de negócio. Grava isso. Oi, vai. Tá bom. Ok, já tirou? Tira e bota, deixa o Zé Pereira ficar. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.